Está no ar o Heptorrádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptoliva. Tudo o que passa na Heptoliva passa na Heptorrádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais um Heptorrádio, um programa da responsabilidade da Escola Profissional Heptoliva, aqui na antena da Rádio Boa Nova. Esta sexta-feira vamos falar sobre Parlamento Jovem e sobre as propostas que a Heptoliva vai levar até ao Parlamento dos Jovens, à fase distrital do Parlamento dos Jovens que se realiza em Coimbra. Comigo tenho precisamente as portas vozes da Heptoliva que vão dar corpo às propostas que vão apresentar nesse mesmo concurso, que este ano tem como tema novas tecnologias, oportunidades e desafios para os jovens. A ideia é refletirmos sobre a era digital, sobre a digitalização e o impacto que esta mesmo tem trazido para a educação e a formação dos jovens. Tenho comigo a Maria Júlia, que aliás não é uma estreia também neste programa e neste concurso do Parlamento dos Jovens, já o ano passado também representou a Heptoliva na fase distrital, e está acompanhada pela Julie Gomes, que este ano também a vai acompanhar até à fase distrital. Maria Júlia, muito boa tarde às duas, aliás. Boa tarde. Falta aqui a vossa professora, a Sónia Pereira, que por motivos de última hora também ainda não chegou aqui aos nossos estúdios. Esperemos que até ao final deste programa que ainda possa também partilhar aquilo que tem sido a preparação destas propostas para levarem então à fase distrital do Parlamento Jovem. Maria Júlia, começo por ti. Que propostas são estas? Este é um tema que de facto está na atualidade, não podia ser mais atual. As novas tecnologias, desafios e oportunidades para os jovens. Que desafios e que oportunidades é que vêm e que vão propor, no fundo, também perante as outras escolas? As medidas foi um bocadinho difícil, porque, querendo ou não, as tecnologias é algo que, por exemplo, com a inteligência artificial, eles começam a fazer as coisas por nós. Uhum. É um pouco difícil tentarmos imaginar isto no âmbito escolar. Uhum. Mas chegamos a umas conclusões, e as conclusões foram que as nossas medidas são três: plataformas de orientação vocacional, baseadas na inteligência artificial, que ajudam os estudantes a identificar as suas carreiras ideais, usam algoritmos para analisar interesses, habilidades, etc. Uma plataforma educacional em que, por exemplo, tem a lei, essas coisas assim, dos manuais. Criar uma plataforma de apoio e formação aos alunos onde estes possam estudar, conversar e esclarecer dúvidas, promovendo assim as interligações interpessoais e ao combate a desigualdades no acesso a ferramentas de auxílio ao estudo, assim como um meio de inclusão digital. E a nossa última proposta é a integração da saúde mental na educação digital. Isto é, e vou ler a proposta inteira, porque muitas pessoas com o assunto da saúde. Mas vamos por partes também, para não estar propriamente aí a despejar aquilo que vocês prepararam, e muito bem, e que vais ter também que debater perante os outros parlamentares jovens que vão estar também à tua frente no dia em que for a sessão distrital. Começamos pela primeira proposta, que tem a ver com a orientação vocacional. Em que medida é que as novas tecnologias também podem ajudar aqui a orientação vocacional dos jovens? Estas medidas, estas ferramentas das plataformas vão praticamente oferecer recomendações personalizadas a cada aluno, a cada pessoa que utilize, facilitando assim as decisões mais informadas sobre o futuro profissional de jovens. Como, por exemplo, podem utilizar esta plataforma para tirar dúvidas em relação ao mundo económico, como é que posso gerir o meu IRS, questões que deixam-nos com dúvidas, que pode ser mais fácil ao aluno. E a orientação vocacional propriamente dita, no fundo, tem como objetivo também decidir um pouco o futuro dos alunos, dos estudantes, não é? Que muitas vezes chegam ao fim do ciclo formativo e não sabem o que é que, por onde é que hão de ir, não é? Que caminho é que hão de seguir, e muitas vezes chegam ao 12º ano e não é fácil. Portanto, isto seria introduzir, imaginem, eu estou, ou vocês mesmas estão no fim do vosso ciclo formativo secundário e profissional, e seria, como é que isto funcionaria? Esta plataforma introduzia os meus dados e aquilo que são as minhas preferências, os meus gostos, e depois, através da inteligência artificial, iria saber o que é que eu poderia ser, poderia seguir, é isso? Por exemplo, normalmente quando vamos fazer um inquérito sobre qual comida mais gosto, cada inquérito vai ser respondido com o gosto da pessoa. Ou seja, esta plataforma vai ser respondida com aquilo que a pessoa é, com os dados, nome, o que é que tu gostas de fazer, como é que tu te sentes dia a dia. Perguntas em que consigamos saber, e o chat também, o chat, neste caso a inteligência artificial, poder saber, porque é um robô e não nos conhece, de forma que a inteligência artificial analise a pessoa e possa responder aquilo que ela procura. Porque, por exemplo, eu utilizo o chat GPT para fazer um trabalho, e ele já sabe, na sua própria memória, ele vai gravar aquilo que eu pesquisei, e eventualmente, quando quiser voltar ao assunto, ele já pega aquilo que eu procurei. Portanto, esse vai orientando consoante aquilo que tu também vais introduzindo, não é? Ou que vais procurando, vais pesquisando, não é? Portanto, tem, digamos, consciência crítica, vá, no fundo também acaba por fazer ali as suas as opções de acordo com o perfil do aluno. Não. E falaste também aí em ferramentas de inclusão digital, penso que é na segunda, no segundo ponto, a plataforma educacional, estava-me agora a escapar o nome concreto da proposta. Onde seja como se fosse uma sala de estudos online, digital, em que o aluno pode estudar, conversar, esclarecer dúvidas, combater desigualdades, por exemplo, pode ser não quero falar com a psicóloga da minha escola, posso falar com essa tal plataforma educacional, em que vai ser uma plataforma única, vai ser para a pessoa, vai ser como se fosse um diário em si. Assim como orientar os jovens ao uso ético e responsável das ferramentas da inteligência artificial, obviamente, nomeadamente o chat GPT, a interface de inteligência artificial generativa mais popular no momento, de forma que possamos, sendo presidente da associação, eu sei que é muito complicado conseguir os jovens a virem ter connosco, é muito mais fácil utilizarem as redes sociais para se comunicarem, e uma plataforma educacional acho que ia ser algo a mais no seu dia-a-dia dos alunos, em que seriam mais livres a fazer aquilo que bem lhes apetece, porque muitos... Iria ajudar em muitas questões, não é? Não só... de perguntar ou sentem-se inseguros, e essa plataforma vai poder ajudar. Até porque a maior parte, eu diria todos, têm smartphones, todos usam as tecnologias de uma forma ou de outra, portanto é muito mais fácil e muito mais acessível, provavelmente, para muitos dos colegas fazerem essas questões e tirarem essas dúvidas através desta plataforma do que provavelmente fazê-lo hoje pessoalmente e junto mesmo dos gabinetes, mesmo fazê-lo fisicamente, não é? Portanto, estão aqui, já falaste de duas das propostas, há ainda uma terceira que tem a ver com a saúde mental. Exatamente. Que é que a saúde mental se cruza também com as tecnologias? Nós sabemos que se cruza e nem sempre da melhor forma. Diz. A saúde mental foi um dos temas do meu primeiro ano, em 2022, neste caso 2023, em que eles incluíram a saúde mental no Parlamento de Jovens, e foi um tema muito debatido, e é sempre importante ressaltar, porque isto... Exatamente, foi mesmo, a saúde mental já foi mesmo um tema do Parlamento Jovem. E por que não colocar a saúde mental na educação digital? Acabamos de falar que, obviamente, os jovens estão sempre interligados com o telemóvel, com qualquer computador ou alguma coisa de tecnologia, e conseguem acessar a internet facilmente. E estas plataformas ofereciam recursos sobre saúde mental, incluindo artigos, vídeos, que as pessoas possam ajudar, ferramentas de autoajuda, linhas de ajuda em crises. Estabeleciam também grupos de apoio entre pares, onde os jovens podiam compartilhar as suas experiências e apoiar-se mutuamente. E eram plataformas e os programas de educação digital que constituem uma grande oportunidade para integrar o apoio à saúde mental dos adolescentes, que é um assunto que... Que preocupa, não é? Exato. E tu também, como representante dos estudantes da Eptoliva, tens também muito essa percepção de que, e às vezes é mais do que uma percepção, é uma realidade, de que nem sempre o uso das tecnologias é feito de forma racional e exato, consciente, portanto... Saudável. De modo saudável, exatamente. E portanto, por isso, ou daí, provavelmente vocês terem trazido também para a discussão novamente as questões da saúde mental e perceber, não é? E alertar, no fundo, para um uso mais consciente e mais racional também das tecnologias, que podem ser, evidentemente, e são uma grande ferramenta, uma ótima ferramenta, mas que têm também o reverso da medalha se não soubermos dosear a sua utilização. Portanto, três propostas já aí bem fundamentadas. Julie, qual é a tua ajuda aqui neste, ou o teu papel aqui nestas propostas? A Maria Júlia, obviamente, é a porta-voz, mas atrás do porta-voz há uma equipa, não é? Há uma equipa que também ajuda a fundamentar as propostas e a acrescentar conteúdo às mesmas, não é? Exato. Como a Maria Júlia tinha dito, eu acho que principalmente a plataforma vai ajudar muitos adolescentes, porque é exatamente o que a Maria Júlia disse. Hoje em dia, eu digo nós, porque vai muito do nosso âmbito. Eu acho que para criar isso, nós como jovens temos uma voz, né, mais ativa para falar sobre isso, porque nós entendemos um pouco desse meio, ainda mais as tecnologias agora que estão muito avançadas, e eu acho que vai ser muito importante. Um exemplo sobre saúde mental que vocês estavam comentando agora é que eu também já passei por psicólogo e posso dizer que é muito complicado, é muita vergonha, às vezes é um receio, e eu acho que existindo uma plataforma que nos ajudasse com isso seria muito mais fácil, ajudaria muito mais, não digo só adolescentes, porque há também adultos que necessitam de plataformas nesse nível, e eu acho que vai ajudar bastante as medidas que nós estamos trazendo. Eu acho que são muito importantes, ainda mais envolvendo a tecnologia, e acredito que com essas medidas a gente possa mostrar que a inteligência artificial não serve só para nos prejudicar, mas sim para ter se a gente tiver um uso bem feito dela, a gente pode ajudar e pode crescer muito mais com ela. Saber utilizar ela é muito importante. E que não é uma ameaça só. Exatamente. Portanto, é também uma oportunidade se souberem tirar partido da inteligência artificial. Portanto, não é só chegar ali à inteligência artificial e dizer uma palavra e dar uma ordem. Portanto, é muito mais do que isso, não é? Exato. É uma forma de ajuda, uma forma de acolhimento, uma forma de você poder se expressar e poder entender muitas coisas de uma maneira saudável e de uma maneira que não vai afetar. E até porque, pronto, a inteligência artificial é baseada nos comportamentos humanos. E eu mesma já fiz várias questões ao chat GPT. e que não te soube responder. Não soube responder. Quer dizer... E também soube. E, querendo ou não, a internet, sim, dá-nos várias ideias, dá-nos várias oportunidades, etc. Mas o chat, ele... Não sei, ele sai fora da caixa daquilo que nós imaginamos. Por exemplo, eu digo que quero azul, só que ele vai dar mais estilos de azul, vai pegar uma coisa mais profunda, porque ele baseia-se nos comportamentos de humanos. E eu acho também muito útil. Querendo ou não, os professores reclamam de usarmos o chat. Não, os professores reclamam no sentido de muitas vezes vocês fazerem um copy-paste, não é? Do chat. Agora. Alguns não sabem. É porque vocês sabem que depois também é preciso ter, não é só inteligência artificial, é preciso ter inteligência. Também, olha, ao natural, não é? Vai, mas ajuda bastante. Se nós soubermos utilizar bem, ajuda-nos bastante na escola, porque realmente tem várias coisas que eu procuro. Por exemplo, fui procurar do assunto da professora Sónia também, da cultura da GAR. Não peguei muitas informações do próprio Google. Precisei ir ao chat para perguntar. O chat conseguiu dar as informações que eu precisava, com tópicos. Mas, contudo, apesar da utilização dessa ferramenta, tu percebes que também tens que ter alguma consciência crítica sobre o tema que, que estás a abordar, não é? E é isso que faz a diferença, não é? Exatamente, a inteligência artificial nem sempre está certa. Uhum. Muitos, acho que os profissionais que fizeram o chat, a inteligência, eles próprios dizem que não é sempre, sempre viável. É sempre bom termos uma... Vamos ao Google, vamos procurar alguma coisa fidedigna. Exatamente. Então é sempre utilizar. Podemos, é a mesma coisa. Beba com moderação. Exato, com moderação. E convém que saibamos também sempre fazer a nossa própria leitura, não é? Exato. Não é chegar ali e dizer, não, tenho aqui a resposta e esta é, independentemente de ser a coisa mais descabida do mundo, e chapá-la lá, entre aspas, no texto ou no exercício que o professor pede, não é? Portanto, é preciso que vocês tenham consciência disso e penso que estas medidas também refletem muito essa consciência. Eu tenho um bocadinho de espírito de velha, porque eu desde que no ano passado também participei do Parlamento de Jovens, o tema foi viver depois do 25 de Abril. Este tema das inteligências artificiais. Não é velha, a Maria Júlia, é responsável, que é uma coisa que se ganha com a idade. A responsabilidade vai-se ganhando também. É um pensamento. Se fosse eu pegava nos livros, voltava tudo à maneira antiga, porque assim, tem certas coisas do passado que mais valia ficar no presente de hoje. Exatamente. Porque se nós saímos neste momento de telemóvel, nós vamos ver um mundo tão diferente lá fora. Às vezes nós ficamos trancados num quarto com o telemóvel, saímos e vemos uma luz, o que é que eu estou aqui a fazer? Exato. Eu acho que é bom tirar a consciência dos telemóveis. Eu agora mal utilizo o meu, consigo aproveitar mais tempo com a minha família e com as pessoas que gosto. Não é por acaso que algumas escolas já proibiram, eu diria que não é uma proibição, mas é um conselho que dão, ou pelo menos uma diretiva que dão, no sentido de não utilizarem, pelo menos nas idades mais jovens, até ali até o 7º, 8º, 9º ano, fazerem alguma regulação do uso dos telemóveis no espaço escolar, precisamente porque percebiam que o uso de telemóvel nessas idades estava a conduzir a comportamentos de isolamento e a comportamentos que amanhã se iriam refletir na sociedade e que não, com certeza que não trariam nada de bom. E por isso, um exemplo claro sou eu refleti-me a minha moderação que eu deveria fazer com as telas. Eu trabalhava bastante com o computador e tive de utilizar óculos por causa disso. Exatamente. Pois, isto eu acho que em Gaia também sou aqui um pouco dos oftalmologistas. Aliás, há estudos que revelam que as crianças cada vez mais cedo estão a usar óculos. Lucram porque existe até a lente para telinha. Porque os ecrãs, a utilização, a sobreutilização dos ecrãs é inevitável. Vai, vai causar danos. Era um assunto que eu não esperava, realmente não fazia ideia o que é que nós podíamos falar, porque não sou muito a favor da parte de incluir 100% a tecnologia, porque é muito ruim tirar a essência das coisas naturais e normais. Mas a verdade é que nós somos uma geração, vocês, mais do que eu, que eu já tive que me adaptar a elas, não é? Porque não cresci com elas, mas vocês não. Vocês, e quanto mais jovens, a geração mais jovem, pior ou melhor, mais... Exatamente, cada vez mais cedo se nasce quase dentro das tecnologias e, portanto, isto depois, a médio prazo, altera também comportamentos, e aquilo que nós vemos agora é que há também a necessidade, e provavelmente o facto do Parlamento Jovem trazer este tema este ano para as sessões, para o concurso deste ano, para o programa deste ano, tem a ver com essa necessidade também, de alguma forma, de se falar disto. E de se regular, não é? De se regular, porque no fundo estas propostas têm como objetivo dar aso a propostas de lei, não é? A ideia será essa, quem vencer o concurso e quem vencer a fase distrital, a sessão distrital, depois ir à fase nacional, depois é que isto possa ser mesmo viabilizado depois para o Parlamento, onde são decididas este tipo de medidas. E isso já é uma nota positiva, não é? Este falar-se sobre este tema é sinal de que é preciso fazer aqui também alguma pausa, não é? Sim. Com toda a inevitabilidade que há no uso das tecnologias, é preciso fazer aqui também alguma reflexão. Exatamente. Acredito que a tecnologia seja algo muito bom até agora, porque acredito que tenha sido algo muito bom, entre aspas, com certeza, porque... Exatamente. Sim, sim. Eu acho que a tecnologia, tem sido muito bom porque nos ajuda. Antigamente eram livros e assim. Uhum. Como a Maria Júlia disse, eu também sou a favor de voltar com livros, porque é uma coisa totalmente diferente. Eu, esses dias, comecei a ler um livro... E que nos dá uma experiência, uma sensação, não é? Uma sensação diferente. É totalmente diferente. Uhum. Você pegar um livro e você tirar conhecimento de um livro do que de uma inteligência artificial é uma coisa muito diferente. Aproveitem as bibliotecas, os vossos conselhos. Exatamente. O que tem em casa, porque daqui a bocado isto vai... Exato. Até porque já tem até livros, né? No aplicativos para livros, exato. Eu achei isso bizarro. E não é por acaso que eu de vez em quando pego numa turma e levo até à biblioteca, precisamente para nós também termos, respirarmos o ambiente da biblioteca. Acho que mais do que fazer o apelo a lerem livros, mas é tentar perceber que há ali um espaço que promove a leitura, promove o livro, a leitura, e que é um espaço que existe, e se existe tem que ter pessoas para existir, e no fundo nós temos que despertar também para este outro lado da vida, não é? Exato. Eu acho que a tecnologia foi uma ferramenta inventada para nos ajudar, só que atualmente se tornou um vício, tanto por jovens quanto para qualquer ser humano. Eu acho que se tornou um vício. E tudo o que é vício, e tudo o que mal, é vício é mal. Exatamente. É doente, não é? Exato. É doentio. Eu acho que se a gente soubesse usar na maneira correta, na maneira certa, e como a Maria Júlia disse, dando sempre uma pausa pra você olha, esse é o mundo que eu vivo. Desse mais atenção pras coisas pequenas que tá ao seu redor, que muitas das vezes você com o seu telemóvel não presta atenção, deixa passar, e quando se toca, pronto, já foi. E eu acho muito importante. E andamos todos assim um bocadinho distraídos, da vida com os ecrãs, não é? Sim. Uma pessoa chegar da escola e diretamente para o telemóvel, deitar-se na cama, ficar a rodar o TikTok, o scroll, aquilo. Exato. Não é fazer. Isto dá um tempo que nós paramos e pensamos, o que é que eu estou a fazer? Exatamente. O que é que nós estimulamos a nossa consciência crítica, por exemplo, a fazer muitas vezes esse scroll de coisas absolutamente inúteis e fúteis e que têm a ver com a vida dos outros e que... Exato. Muito bem, nós podemos até ver e ter esse nosso lado também de curiosidade. Por mim, eu só tinha um telemóvel neste momento para ligar chamadas e receber chamadas. Tanta coisa feita. Aliás, há muita gente, mas há algumas pessoas que ultimamente têm feito esse exercício de deixar os smartphones e voltar aqueles telefonezinhos de teclas, precisamente para desligarem, para fazerem esse exercício, tentarem desligar. Pronto, mas não podemos mudar muito tudo, mas desde que chegamos à palavra. Exatamente, e é isso mesmo que nós estamos aqui a fazer também, se esta conversa servir para despertar e para alertar consciências, tanto melhor, não é? Porque este é um tema que é incontornável e que nós estamos perante ele diariamente, com a nossa família, com os nossos amigos, na escola, fora da escola, mas na escola, e porque estamos dentro de um programa, de um espaço escolar, é também de facto uma realidade também preocupante, porque eu ainda ontem li, eu fazia esse exercício, eu desafiava-vos a deixarem durante alguns minutos o telemóvel. Eu vou ser bem sincera, eu fui a primeira que não larguei. Desculpa. Mas é o que eu falei. Estás perdoada. É o vício. Mas eu vi as expressões eu vi as expressões da turma. Exato, é muito. Eu vi as expressões da turma, porque o telemóvel parece que é algo que está ali agarrado, parece que é algo que faz, que está ali na nossa pele, é sim, incrível. Sim. E como é que eu desafio a deixarem durante uma hora, vamos deixar de lado os telemóveis para fazermos aqui um exercício que... Sim, exatamente. Que não era necessário o telemóvel, porque estávamos a falar... Sobre um assunto em que eu iria colocar alguns vídeos e portanto eu vi nas caras dos teus colegas que não foi uma sugestão que foi muito, bem acolhida, não é? Não, mas brincadeiras à parte, é verdade. Obviamente que se tivesse que ser, era, e sim, ponto final, sim, e os telemóveis iam para o lado e acabou. E não havia alternativa. Pronto, mas eu fiz só a sugestão só para ver a vossa reação. Exato. E eu vi que a reação não houve ninguém. Não foi muito aceitável. Não houve verdade. Ninguém que diga assim, Vamos lá fazer o exercício que se está a propor. Ah, sim, olha, toma o meu telemóvel, ou pega aí o meu telemóvel e vamos lá fazer o exercício que... Ou seja, há uma... Parece que há uma inércia, uma distração relativamente ao mundo e, portanto, o mundo tem que ser o mundo que está no nosso ecrã. Exato. Não é? Se as pessoas não fossem, vamos só imaginando aqui, se, por exemplo, os alunos da turma eles não tivessem tão viciados com o telemóvel, eles. Eu perdi um lindo raciocínio. Não, se não estivessem viciados, porque assim, eu admito que o uso da tecnologia, e é incontornável, para os próprios conteúdos que estamos a abordar na escola, muitas vezes fazemos um quiz ou um trabalho de pesquisa sobre, por exemplo, não há problema, já retomo. Já retorno. Pronto. Há alturas em que a tecnologia é necessária, é uma ferramenta, é um auxílio. É há outras, porque não? Porque é que nós não temos que estar abertos a outras coisas sem ser aquilo que nos entra por aqui, exato, pelo ecrã? E é isso que eu vejo muito, vejo alguma rejeição por parte dos jovens que estão aqui tão. Pronto, o que eu queria falar não era especificamente a turma, era que pronto, nós sabemos que se imaginarmos, a maior parte dos problemas de saúde mental dos jovens vem de telemóvel. Exatamente. Ora... E vou dar um exemplo assim bem rápido. Ontem foi o dia de trazermos pijama por conta da associação, porque era a semana temática, e vieram 4 pessoas vestidas de pijama. Mas o dia do pijama já não foi? Já foi, só que... Era da associação. É aqueles dias em sim, que... Sim, o dia temático. O dia temático. E minhas colegas estavam a dizer, não devia ter vindo assim, porque estou a passar vergonha sozinha. Sim, é a tua vida, viva a primeira vez, aproveita estes momentos. Porque não, podes não vestir novamente, aproveita, vem vestido de pijama, vem com ovos na cabeça, por exemplo, a malta da universidade passa as praxes, vem todo vestido de... Juro! É tudo engraçado. Aproveitar da maneira que é, largar as coisas, só viver o momento da maneira mais feliz que pode. Exatamente. Não sabemos, amanhã pode cair. A Maria Júlia disse, e é uma verdade, a gente tem que ressaltar que a internet, né, a tecnologia de hoje em dia também está trazendo muitas consequências para a mentalidade dos jovens. Uhum. Por conta, agora temos, né, o webbullying, e pronto. Muitas das vezes a gente deixa de viver esse fenômeno. Webbullying é outra coisa também. É o quê? O quê? Webbullying. Webbullying. Exato. Okay. Vem-me agora à cabeça que é bom soltar para as pessoas ouvirem. Exatamente. Então, e web, qual é a diferença entre webbullying e cyberbullying? Há de ser a mesma coisa, ou há de ser parecido, não é? Pronto, o que eu queria dizer é que tem uma coisa que está a acontecer agora, que é muito importante que as pessoas saibam, e ainda bem que estamos aqui na rádio para falar, e veio-me isto à cabeça. Exato. Estão a fazer muito tráfico humano pela internet, para enganarem as pessoas. Tenham muito cuidado porque, por exemplo, aqui em Portugal já aconteceu, pessoas vão para o aeroporto, já têm tudo feito para simplesmente raptar a pessoa e fazer tráfico humano. Tenham cuidado com aquilo que aparece na internet, anúncios, etc. Vejo sempre bem aquilo que é, porque a internet não é 100% viável. Uhum. Não é algo que temos de ter confiança. Claro. Nunca se sabe quem é que está do outro lado. Aliás, ontem víamos um vídeo precisamente sobre a consciência online. Exatamente. Do programa de um programa que tem a ver com o dia da cibersegurança nas escolas. Exatamente. E então, agora estava-me a tentar lembrar que programa é que é, mas vimos uma série de episódios precisamente onde essa questão era abordada. Exato. Sim, exato. E como eu estava dizendo sobre o cyberbullying, os jovens agora, como a Maria Júlia disse, estão deixando de viver, estão deixando de fazer o que gostam por medo disso acabar na internet, porque vamos supor, finge que esses alunos estão de pijama na escola, alguém vem, tira uma foto, posta na internet. Ele vai ser vítima de um webbullying. Vão começar a gozar com ele e assim... Aqui em Oliveira do Hospital teve webbullying literalmente todas as pessoas. Em que... não vou dimensionar porque... Isso é muito grave. Uma pessoa criou um certo perfil. Várias pessoas criaram um certo perfil para fazer fofocas aqui. Ah, exatamente. E publicavam fotos das pessoas, falavam o que é que faziam ou não faziam, ninguém sabia se é verdade. E as pessoas a comentarem, ninguém a denunciar depois. E eventualmente a conta foi banida. Mas ninguém se preocupa de saber se aquela conta quem é que gera aquela conta, são os perfis que comentam, portanto há toda uma desregulação, portanto exatamente. Utiliza a internet com internet segura. Exato. Com segurança. O programa tem a ver com a internet segura e nós ontem víamos uma série de vídeos que era muito engraçado, precisamente que abordava estas questões do cyberbullying, do sexting, do... Sim. E havia uma consciência online, a figura... uma personagem, ou várias personagens, que sempre que a protagonista do vídeo, do filme, fazia alguma coisa errada, a consciência online vinha lá com o martelo e batia-lhe na cabeça a perguntar se ela tinha consciência do que estava fazendo. E portanto tem a ver muito com isso, que tem a ver com a partilha de fotografias nas redes sociais. Sim, aliás, esse vídeo é muito legal, é importante ressaltar também. Se vocês quiserem assistir, é bem legal. E pronto, sejam conscientes na tecnologia. Exato. Estas propostas que estamos a fazer no Parlamento de Jovens são propostas sim com tecnologia, nós vamos utilizar a tecnologia. Agora é que utilizem conscientemente, porque pode prejudicar as pessoas e prejudicar-vos a vós próprios. Isso não é algo bom, não é bom para o vosso psicológico, não é bom para vocês próprios. Então sejam conscientes naquilo que fazem, façam boas pesquisas, utilizem para o que é necessário e não deixem de praticar o bem, porque se praticarem mal não tem pelo bom caminho. Exatamente. No fundo é aquilo que até falávamos ontem, o uso das tecnologias, o uso da internet, mas um uso consciente, portanto perceber que há muitos predadores sempre nas redes, não é? E que aproveitam a oportunidade. Sempre a oportunidade para poderem atacar, não é? Sim. E muitas vezes as pessoas, de uma forma consciente ou inconsciente, não se apercebem, não é? Não se apercebem desses abusadores, desses predadores e muitas vezes partilham conteúdos que são privados, que são íntimos, muitas vezes, e que não têm consciência do perigo. Exato. Que isso depois pode causar. Que pode causar para elas, para quem está com elas, até para as próprias famílias e depois, pronto, nós vemos nas notícias aquilo que é, que são muitas vezes consequências desses próprios comportamentos nas redes sociais, portanto se há aqui matéria fértil para falar é sobre esta. Pouco tempo, não, ainda podes falar, ainda temos mais uns minutinhos, porque a professora Sónia Pereira parece que não chega. Sra. Sónia. Saiu agora no Noticiário de Portugal, não foi agora, alguns dias, do vídeo do rapaz a bater um menino na escola. Não sei se... Ah, exatamente. Pronto, em que percorreu, não tinha auxiliares, não tinha ajuda, não tinha nada. E depois a mãe do rapaz, acho que também chegou a fazer um vídeo em direto e houve confusões. E foi uma situação muito triste porque as pessoas que viram o vídeo ainda assim conseguiram gozar. Então, E esses próprios conteúdos não deviam estar, não deviam ser divulgados. O próprio, as próprias... pessoa que estava a gravar está a cometer. Exato, devia ter ajudado. Exatamente. Mas muitas vezes preferem estar a gravar do que ir ajudar. Exato. Isso é incrível. E é muito triste porque uma situação de violência de namoro aconteceu na escola. Eu fui lá ajudar a menina, depois a menina, pronto, não quis a ajuda, uhum, e voltou para o rapaz. Só que são situações que nós ficamos, poxa, podia ter sido de outra forma, podias ter prevenido a ti próprio. Porquê é que tu fizeste isso? Porquê é que ninguém coloca a mão na consciência e pensa, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que estas coisas são assim? É, pronto. Foi a situação que aconteceu. Exato, hoje. Maria Júlia, e conectando isso com a internet hoje em dia, né, com a tecnologia, muitas das vezes essas meninas também já têm uma carreira ali com o namoradinho nas redes sociais e não sei o quê, uhum, e muitas das vezes fiquem alerta também com isso, que muitas das vezes você aparenta ser feliz na rede social, mas não vê o que está acontecendo para fora. Não, não acredite naquilo que vem, porque existem, por exemplo, pessoas de criadores de conteúdo social do Instagram, do TikTok, exato, que a vida deles não é nada aquilo que vem. Exato. Exatamente. Aquela felicidade que aparece sempre nas redes sociais e que toda a gente quer ser assim, não é? Exatamente. Eu sei de uma mulher, que eu não sei o nome agora, que ela faz vídeos para o TikTok e para o Instagram, etc., em que ela mostra uma vida totalmente... aquela vida que nós queríamos ter. Uhum. Vou acordar, vou ajudar. Aquela vida cor-de-rosa. Ah, sim, sim. Aquela vida de sonho. Literalmente. Exatamente. Trabalhavam com ela, conseguiram... explanaram, entre aspas, uhum, assim, conseguiram falar. Que basicamente ela alugava as coisas. Olha só. Ela ia... por exemplo, uhum, no Brasil existe muito... a casas de segunda mão, de roupa de segunda mão, uhum, mas com roupa de segunda mão cara, uhum, em que, por exemplo, com marcas de Louboutin, marcas caras, uhum, e as blogueiras costumam pegar dessas lojas e mostram conteúdo. Exato. E mostram a vida totalmente só para mostrarem uma, exato, vida de luxo que não corresponde à realidade, não, mas tem, mas há portanto há uma vida virtual, essas, uhum, pessoas têm, exato, uma vida virtual, e para falar bem a verdade, e que alimentam os seus seguidores. Sim, e para falar bem a verdade, isso também afeta a saúde mental, porque você pensa, poxa, aquela pessoa tem uma vida incrível, porque a minha não quero, é assim. Eu também quero ter. Sabe? E as pessoas acabam, uhum, se abalando por isso. Uhum. E quando você, exato, vai ver, queria, aquela vida que você, uhum, tenta se basear e que você só tá se perdendo, uhum, naquilo, é uma vida que também não vai pra frente. É uma vida que... exatamente, é o que você vê na telinha, uhum, mas o que tá por trás. Uhum. E eu vou dizer só mais uma última coisa. Meu conselho pra vocês hoje. Um conselho meu, porque eu já passei por isso e estava a passar neste momento. Portanto, não acreditem em tudo. Exatamente. Exatamente. Em vez de... eu chegava, aquele exemplo de chegar a casa, ficar no telemóvel, eu estava a fazer isso, mas a partir do momento eu parei e pensei, eu tenho tantas coisas para fazer. Por exemplo, a PAP, tenho tratado das coisas da associação, tenho coisas importantes para fazer, está tempo com a minha família, está, uhum, tempo com as pessoas que quero. E estava literalmente, eu passei... 2-3 horas seguidas no telemóvel, 2-3 horas que eu podia ter estudado a carta, podia ter, uhum, feito a PAP, 2-3 horas desnecessárias, em que, uhum, eu literalmente não falo com ninguém no telemóvel, só fico a mexer em redes sociais. Chegavas à conclusão que era uma perda de tempo. Era, exato. E foi isso, eu literalmente parei. Estavas a perder tempo da tua vida. Exatamente. Eu não utilizo as minhas... a fazer nada, não é? Eu tenho agora, só utilizo para a escola, para procurar informação, uhum, para estudar para a carta de condução, porque eu faço aqui os testes, e responder à família, que mandaram uma mensagem assim rápida, uma mensagem importante, porque agora com a organização do banco de finalistas fica, uhum, complicado, uhum, mas de resto, na minha vida, eu disse assim, eu vou dar um chega nisto, eu já estou farta. É uma coisa que está afetando, já e, não é e, mais... Não, isso afeta muito, mas isso é, um ato de coragem, Maria Júlia, isso nos, pois, dias, exatamente, de hoje, esse reset das redes sociais é de facto, isso é bom sinal, é um sinal de que tu tiveste consciência de que tinhas que parar. Sim. Não é? Foi um vício, é como, uhum, se uma pessoa fuma ou bebe, é um vício, uhum, e que tiveste que parar. Eu tenho de dar um tempo, porque eu não estava a conseguir. E tentar fazer outras coisas, porque não é? Eu ficava a pensar, primeiro que isto começou-me... E perceber que há todo um mundo cá fora, exato, tão ou mais interessante. Primeiro, não é? Que ficar no telemóvel o tempo inteiro estava-me a causar coisas na cabeça, porque eu ficava literalmente deitada na cama, sem vontade para fazer nada, só me apetecia ficar no telemóvel sem fazer nada, uhum, e acabei perdendo literalmente muito tempo da minha vida, e eu disse, ah, meu, não vou fazer mais isso. Uhum. Eu tenho de acabar a escola, tenho de fazer exames nacionais, tenho de, uhum, preocupar-me com outras coisas para além de ficar no telemóvel. isto não é a minha vida. Exatamente. Eu tentei dar que chega. E muitas vezes as questões do insucesso escolar partem também precisamente. E o que a Maria Júlia deu foi um exemplo de como você pode utilizar. Extremos, em casos extremos, eu ontem falava-vos de um exemplo caso, de um caso extremo de alguém que. Que abandona os estudos porque está viciado no jogo. Isto é o extremo. Portanto, a pessoa deixa de dormir, deixa, a certa altura deixa de comer, porque isto depois também provoca distúrbios alimentares. Exato. A pessoa não come, não dorme, também não come horas, não. Portanto, deixa de ter horas para tudo e para nada. Portanto, deixa de ter amigos, deixa de ter horas de refeições, deixa de respeitar as horas do sono. Tudo. A única coisa que é válida é o jogo. E as apostas e portanto isto cria aqui um ciclo vicioso. Muito bem, qualquer pessoa que largar, nem que seja por exemplo por um dia o telemóvel, vão ver quanto o tempo sem o telemóvel vai parecer horas e horas infinitas. Eu larguei o telemóvel e agora tenho horas de qualidade, tenho momentos mais esqueci-me da palavra, mais saudáveis no fundo, saudáveis, mais rentáveis, consegues rentabilizar, posso aproveitar o meu dia, em que eu posso aproveitar a mim mesma, fazer tudo que me apetecer no meu dia sem estar viciada numa coisa. E, querendo ou não, é uma liberdade. Uma liberdade total. É liberdade, exatamente. Porque há aqui um. Sim, mas este retrocesso às vezes também exatamente. É preciso que é preciso fazê-lo de certa forma. Tu. E é complicado para mim, porque pronto, eu canto. Chegaste cedo a esse patamar. Muitos colegas teus ainda não atingiram esse patamar. Obviamente, não vamos aqui dizer que será necessário toda a gente fazer, tomar esse tipo de atitudes que tu tomaste. Exatamente. Mas fazer aqui, ter aqui algum freio, não é? Que, saber dosear, não é? Que eu acho que hoje o principal problema da vossa geração é que não sabem dosear. Exato, não sem é? Contar que você saber administrar a sua rotina, o seu tempo, olha, um pouquinho eu vou ficar no telemóvel, mas não, um pouquinho eu vou estudar, vou ler um livro, um pouquinho não, vou dar atenção pra minha família, um pouquinho... Sabe, você saber também manusear ali seu tempo. Olha, eu não consigo deixar o celular 100%. Tudo bem, mas tenta dividir o seu tempo para as coisas também importantes. Divide o seu tempo para fazer um exercício, para fazer uma leitura. Eu acho isso muito importante também. Acho que ajudaria bastante. Sim, depois a pouco e pouco vai envolvendo, vai envolvendo os amigos, vai envolvendo até a própria família. E quando você vê, aquilo já nem faz tanta importância. Exatamente. Portanto, vocês têm as ideias muito claras sobre este tema que acabamos de falar. Sim. E partilharam aqui ideias absolutamente fantásticas e que também de certa forma deviam ser um exemplo para os jovens da vossa geração e portanto eu diria que a sessão distrital do Parlamento Jovem está tem nos representantes da Epta Oliva. Estou muito feliz, vai ser o meu último ano no Parlamento Jovem pela Epta Oliva. Mas estou muito feliz que a Julie está a entrar neste ano. Temos já a Laura Julie que vai para o ano. Quem sabe, hein? E estou muito feliz da Laura também participar novamente. E vai ser uma nova coisa para a Julie. Espero que ela continue. Sim. É uma experiência nova, não é? Exatamente. Porque nós temos uma ideia totalmente diferente um jovem pode ser. Lá tu vais ver jovens direcionados para algo. Sim. Estas pessoas que estão connosco têm objetivos. Não são, por exemplo... pessoas que vão andar, vou só fazer a escola e isso. Exato. São literalmente pessoas que vão lá para defender algo, para querem ser advogados, querem ser médicos, etc. Qualquer tipo de profissão vais ver lá. Então, isso é muito legal. Vais literalmente andar com adultos. Sim. Vais ouvir opiniões que tu vais ficar, poxa, eu nunca pensei assim. Poxa, a pessoa está... No último ano eu tenho ideias muito, muito fundamentadas e muito estruturadas. Ah, que top! Sim, um verdadeiro parlamentar ali. Exatamente, legal. Exatamente. É muito fixe que eles falam mesmo. Isto é, no fundo, este... Sim, com segurança. Exato. E... Então vai ser uma experiência muito fixe. Exato, estou muito, muito, muito ansiosa para participar e estou muito feliz das pessoas que vão comigo. E quem sabe, até pela qualidade das vossas propostas e da forma também como dominam este tema, quem sabe se este ano não podem passar para a fase nacional. Nunca. No Parlamento funciona bem se nós participarmos bastante, tirarmos dúvidas, se nós mostrarmos quem somos. Essencialmente têm que ter capacidade de argumentação, de debate, não é? porque estão perante muitos outros colegas que também levam propostas igualmente preparadas e fundamentadas. Das pessoas a fazerem as questões, de como é que vamos justificar as nossas coisas. Então, exatamente. É um mundo novo que tu vais ter noção de, por exemplo, como estás numa mesa de políticos. Sim, sim. Praticamente isso. E exatamente. Olhar para a Assembleia da República. Ver ali um bocadinho um debate da Assembleia da República e depois perceber, bem, amanhã nós vamos a um outro nível, mas também vamos debater aqui as nossas propostas e vamos tentar fazer valer as nossas ideias também perante os outros parlamentares, que no fundo são os vossos colegas das outras escolas do distrito. E quem sabe se este ano não passarão à fase seguinte, mas se não passarem, o importante nestas coisas é participar. É a participação, o vosso envolvimento, a forma, porque a participação envolve-vos, a participação leva a que vocês também tenham feito aquilo que fizeram, em que estudem as propostas, em que estudem os temas, em que fundamentem os temas, e portanto hoje eu estou aqui até surpreendida. Positivamente, obviamente. Ai, que medo! Porque acho que têm boas propostas e, essencialmente, acho que são alunas que estão bem preparadas para este tipo de desafio. Obrigada. E se não ganharem a sessão distrital, não fiquem... É sempre muito bem-vinda. Não fiquem frustradas porque deram o vosso contributo. Sim. E falaram do tema, puseram os vossos colegas a refletir sobre o tema e isso já é meio caminho andado para... Isso já é uma vitória, acreditem. Exatamente. Já é gratificante a gente poder participar, a Maria Júlia novamente e a Laura também, novamente. E a mim também vai ser gratificante ter essa nova experiência, saber como é e saber estar num lugar assim. Vai ser bem legal. Ali é sempre ali, a parte ali um nervoso, miudinho sempre, claro, por estarem perante os outros colegas, estarem a defender as vossas propostas, mas vai tudo. É uma nova experiência. Vai tudo correr bem, portanto vamos ficar a aguardar, já não pela professora Sónia. Sónia, não estás perdoada de não ter vindo aqui ao programa, mas como disse também, compromissos profissionais na própria escola impediram. Exatamente. A vossa coordenadora, no fundo que é ela também que está a coordenar as vossas, esta vossa ida e esta vossa participação à edição deste ano do Parlamento Jovem, que, como disse no início, este ano tem como tema as novas tecnologias, oportunidades e desafios para os jovens. Refletimos então aqui neste programa sobre esta era digital que vivemos e o impacto na educação e na formação dos nossos jovens. Muito obrigada mais uma vez, Juli Gomes, Maria Júlia, boa sorte. O Heptor Rádio desta semana fica por aqui e nós regressamos na próxima sexta-feira. Está no ar o Heptor Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptaliba. Tudo o que passa na Heptaliba passa na Heptorrádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030.